Caco, demorou, mano, já tá. É nóis, Neguinho, já é. Pronto pro confronto, posição de ataque. Sem medo do baque, um olho no bandido, outro no Kojak. No proceder, na procedência, tudo é possível. Quem gerencia a cena não quer concorrência a nível. Eu não perdi pra entrar, também não quero o que é seu. Se nós cair pra dentro, eu só saio com o que é meu. Tá assim pra dividir, nós chegamos pra somar. Menos toda a sua lei, vezes quatro, quanto dá? Pra mim, eu pra você. Meu terror político, linguagem artística. Causa senso crítico, através da crítica. Nervos de aço, um abraço, saúde de ferro. Respira a mira, atira daqui, eu não erro. Eu ponho a toda prova, mano, a minha conduta. É isso mesmo, preto, nervo, filho da puta. Você ouve o que eu digo, mas não sabe o que eu falo. Atrevido tá comigo e o charada no cavalo. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. O que é meu eu vim buscar. Pra mim, eu pra você. É certo pelo certo, sem dar duela, sem dar fala. Você provou do veneno, você sabe do que fala. No futuro, no presente, tamo junto lado a lado. Você dá a direção que o motor já tá ligado. Disposição é mato, nós tamo na vantagem. Charada no meu braço, mais uma tatuagem. Não vou tirar ninguém, mas se pá eu passo em cima. Dinheiro vai e vem, financia minha rima. Direção ao palco, chove chuva de confete. A minha cara eu quero liberdade pro pivete. Enquanto o bubo bate na velô do coração. O dia D, a hora H, a trupe em ação. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. O que é meu eu vim buscar. Pra mim, eu pra você. Cheguei na social, o brilho do sapato. De maleta preta, Félix o gato. Me dá tudo que eu quero, vai. Joga nessa mala, ouço clap, mãos ao alto. Ninguém mexe, ninguém fala. A fita é essa mesmo, branco do começo ao fim. Quem tá certo ou tá errado, o quê? Vem com nós, neguinho. É como bala trocada, ninguém é dono de nada. É nós, filhos da pátria amada. Entre o são e os loucos, viva nós os vagabundos. Anda logo rapidinho que eu só tenho alguns segundos. Você sabe o endereço e o preço do meu sonho. O talão e uma caneta no minuto eu componho. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. O que é meu eu vim buscar. Atrevido e envolvido, de A a Z em todos os sentidos. Um no peixe e um no gato, escuta no ouvido. Aparentemente inofensivo, mas nem tanto. Mentalmente destrutivo, jogado de canto. Aqui eu tô ligeiro com quem vem, com quem vai. Um toque, noque, toque, mó muvuca, entra e sai. Positivo e operante, mano, pode ir na fé. Que tá tudo no esquema, seja o que Deus quiser. Vou roubar pra dividir, Robin Hood tem um sócio. Quem não é visto não é lembrado. É a alma do negão. Demorou tudo nosso. Já é, neguinho, história abandonante. Mil pra você. É nóis, atrevido e envolvido, hein? Toda rima unida, pois. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. Atro, é quem comanda essa parada. E de que lado você tá? Sou o Coringa desse jogo. O que é meu eu vim buscar. Atro.